Convido a todos que abram suas Bíblias no livro de Rute. O livro de Rute fica depois de Josué, de Juízes, aliás. Josué, Juízes, Rute. A história de Rute. Eu não sou o pastor Steve, mas eu vou tentar contar a história de Rute. Não nos mínimos detalhes como o pastor Steve faz, mas vou me esforçar aqui. Pois bem, Rute, ela viveu na época dos juízes. E nessa época houve fome em Israel. Rute, seu marido, Elimeleque e seus filhos, Malom e Quilion, eles viviam em Belém de Judá. E por causa da fome na terra de Judá, na terra de Israel, eles migraram para Moabe, que fica ali do outro lado do Mar Morto, a leste do Mar Morto. Quem estava aqui quando nós pintamos aqui no chão da igreja o mapa da Palestina? Então, muitos aqui conhecem o mapa da Palestina. Naquela ocasião nós desenhamos aqui no chão o Rio Jordão, do lado de lá o Mar Morto, aqui o Mar da Galileia, e entre os dois, o Rio Jordão. A leste do Jordão, leste de vocês, nesse caso aqui. Leste, para cá. Estou pensando com a cabeça de vocês. A leste do Jordão ficava Moabe. Judá ficava desse lado aqui, na Palestina, ali em Israel. Então, Judá desse lado e Moabe desse lado. No meio, o Mar Morto. A família de Rute migrou de Judá para Moabe por causa da fome que houve na terra. Ela, seu marido e seus dois filhos. E num período de 10 anos em que eles viveram ali em Moabe, que era uma região ali próxima de Judá, em 10 anos, Rute perdeu o seu marido, os seus dois filhos, ou seja, ela ficou viúva, ficou sem os seus dois filhos e vivendo numa terra estrangeira. É difícil imaginar o sofrimento dessa mulher. Ser viúva já é difícil. Perder os seus dois filhos é mais difícil ainda. Agora, ser viúva e ao mesmo tempo perder os dois filhos, vivendo num país estrangeiro, sozinha com suas duas noras, é muito difícil imaginar o sofrimento que essa mulher passou, Rute, ali naquela terra de Moabe. Diante dessa situação de adversidade, de sofrimento, ela aconselha suas noras, uma delas era Rute, a outra se chamava Orfa, um nome sugestivo, Orfa. Ela aconselha suas noras que retornem às suas famílias, elas eram moabitas. Então, Rute migrou para Moabe e os seus dois filhos, eles se casaram com mulheres daquela terra, mulheres estrangeiras, inclusive contrariando a lei de Deus. Tomaram para si mulheres moabitas e se casaram com elas. Então, diante desse quadro de total devastação, Rute aconselha suas noras que voltem para suas famílias de origem e se casem novamente. E qual é a reação das duas? É chorar. As duas choram e choram muito e muito alto, como é o costume dos judeus. E elas insistem que vão ficar ao lado da sua sogra Rute. Mas depois de muito insistir, uma delas, Orfa, volta para sua família de origem. Mas a outra, Rute, resolve ficar ao lado da sua sogra. E ela profere as mais belas palavras de amor e fidelidade que eu já ouvi. Agora sim, vamos fazer a leitura, então, de Rute, capítulo 1, versículos 16 e 17. É com essas palavras aqui que Rute, ela sela a sua aliança de amor e fidelidade com a sua sogra. Vejam o que ela diz aí. Rute 1, 16 e 17. É Rute falando para Noemi. Não insistas comigo que te deixe e que não mais te acompanhe. Aonde fores, irei. Onde ficares, ficarei. O teu povo será o meu povo e o teu Deus será o meu Deus. Onde morreres, morrerei e ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue com todo rigor, se outra coisa que não a morte me separar de ti. Amém? Amém. Lindas palavras, não? De amor e fidelidade de Ruth para com a sua sogra Noemi. Esse texto aqui é muito usado em casamentos, em convites de casamento ou mesmo em cerimônias de casamento. É uma passagem belíssima, palavras lindas de fidelidade, de amor. Se Ruth foi capaz de dizer isso à sua sogra, quanto mais nós, maridos e mulheres, devemos dizer isso uns aos outros também. Esse primeiro ponto aqui, eu denominei da seguinte maneira: a amizade, ela é uma planta. E a história de Ruth me ensina isso, que a amizade é uma planta que nasce, cresce ou morre no solo da adversidade. A amizade é uma planta que nasce, cresce ou morre no solo da adversidade. Foi a adversidade que separou Orfa de Noemi. E eu não a condeno por isso, porque as circunstâncias, a situação era muito adversa. E foi essa mesma adversidade que uniu para sempre sogra e nora, Noemi e Ruth. Por isso, eu entendo que a amizade é essa planta que cresce ou morre no solo da adversidade. E muitas amizades minhas nasceram durante adversidades. Ruth se tornou a melhor amiga de Noemi, que era sua sogra. E esse dado aqui é um dado muito interessante, principalmente para nós ocidentais, que gostamos de fazer piada com a nossa sogra, não é? Quem aqui nunca riu de uma piada de sogra? Atire a primeira pedra. Ou que nunca contou uma piada de sogra? E é interessante também porque nós gostamos, além de gostar de fazer piada com a nossa sogra, nós temos por hábito desvalorizar as pessoas mais velhas. Não é? Desvalorizar as pessoas mais velhas. Eu nunca vi em nenhuma igreja, provavelmente existe, mas eu nunca vi, ministério para os velhos, para os idosos. Eu vejo ministério para as crianças, ministério para os jovens. Agora, um pastor para idosos eu nunca vi. Alguém já viu isso? Já viu? Louvado seja Deus, né? Uma igreja na face da terra com um ministério para idosos. Isso é um dado alarmante. Eu também fico muito preocupado quando eu entro numa igreja e não vejo cabeças brancas, somente jovens. Também fico preocupado quando só vejo cabeças brancas. A igreja de Cristo, uma marca da igreja de Cristo é a heterogeneidade, né? Velhos, jovens, crianças, adultos, pessoas de todas as classes sociais, né, de todas as origens. Então, na cultura de Ruth, era muito comum, e ainda é, entre os judeus, valorizarem as pessoas mais velhas, e valorizarem também sogro, sogra, não? Por isso, Ruth decide aqui, então, ficar ao lado de sua sogra para o resto da sua vida e sela a sua aliança com essas belas palavras que nós lemos aí. Eu amo a minha sogra. Graças a Deus ela está aqui hoje, eu posso dizer isso a ela abertamente. O meu sogro também, que acabou de chegar. Veio direto de Brasília, né? Graças a Deus, pelo aeroporto aqui de Juiz de Fora. Eu amo os meus sogros e fico feliz toda vez que eles se hospedam lá em casa. E espero que seja assim com vocês também. Eu sei que tem muitas sogras que são difíceis. E tem muitos genros e noras que são difíceis também. Mas o amor de Cristo pode tratar de todas as coisas, não? Então nós devemos amar e orar pelos nossos sogros e sogras, noras e genros. Ainda sobre essa afirmação de que a amizade, ela é uma planta que cresce ou morre no solo da adversidade, a época, irmãos, em que a igreja mais cresceu e mais floresceu, que época foi? Foram os primeiros anos da igreja, o primeiro século, principalmente. E o que havia nessa época? Perseguição. A época em que a igreja mais floresceu foi a época da perseguição. Foi nesse solo de adversidade que a igreja mais floresceu e que os cristãos estavam mais unidos. Abram suas Bíblias aí em Atos 2, é um texto bastante conhecido, mas que sempre vale a pena ser relido. Atos 2, 42. Eu participei recentemente de um congresso da OM, aqui em Juiz de Fora. Algumas pessoas da igreja participaram também, a Thaís, a Priscila, mais algumas pessoas também. E eles falavam ali sobre o crescimento do islamismo no mundo. E mostraram várias estatísticas assim que me deixaram alarmado. Mas aí, em dado momento, eu pensei que a igreja, a época em que a igreja mais cresceu foi a época da perseguição. E se for da vontade de Deus, que venha a perseguição novamente para que nós possamos nos unir mais ainda, irmãos. Porque às vezes nós nos acomodamos, não é? E perdemos de vista a beleza e o privilégio que nós temos de nos reunir aqui como corpo de Cristo para adorarmos a Deus, né, de podermos falar abertamente do amor de Cristo. Vamos ler aí Atos 2:42, a partir do 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram, prestem atenção aqui agora, todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo. Partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Amém? Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. E tinham tudo em comum, que assim seja com nós também. Mas a adversidade, irmãos, ela não apenas une as pessoas, ela também pode separar as pessoas. Bons amigos, entre aspas, se separam quando vem a adversidade, não é? Bons amigos se achegam a nós quando vem a adversidade. E outros bons amigos se afastam, fogem de nós. É isso que Salomão ensinou lá em Provérbios, capítulo 16, versículo 4. Se eu pudesse dar um conselho aos irmãos, eu diria para os irmãos lerem Provérbios todos os dias. O livro de Provérbios tem 31 capítulos. É um para cada dia do mês. E os irmãos farão bem se lerem todos os dias um provérbio. São lições práticas que nos ajudam a viver a vida. E Salomão diz: diz lá em Provérbios 16. Eu anotei 16:4, mas eu creio que eu estou enganado. Só um momento. Salomão diz assim: as riquezas multiplicam os amigos, mas ao pobre o seu próprio amigo o deixa. Triste, não? Mas é a verdade, muitas vezes. As riquezas multiplicam os amigos, mas ao pobre o seu próprio amigo o deixa. Mas o inverso também é verdadeiro, e nós já lemos aqui, hoje, que em todo tempo ama o amigo. E onde se faz o irmão? Na angústia se faz o irmão, na adversidade. O amigo se torna irmão. Então, na adversidade, na falta de bens, de dinheiro, alguns amigos nos deixam, mas outros se tornam irmãos também. Então, a adversidade é o solo onde as amizades nascem ou crescem ou morrem também. Em segundo lugar, irmãos, a amizade. E essa é mais uma lição que o livro de Ruth, e a história de Ruth, nos ensina, que a amizade transcende todas as barreiras. Todas as barreiras. As barreiras socioculturais. E o que são essas barreiras socioculturais? Né? São barreiras criadas pelos homens, barreiras invisíveis criadas pelos homens. Como, por exemplo, preconceito racial, preconceito social, preconceito religioso. Ruth e Noemi eram de culturas diferentes, de povos diferentes, adoravam deuses diferentes, até esse momento crucial na vida delas, em que Ruth decide permanecer ao lado de Noemi e adorar o mesmo Deus de Noemi. Semana passada, como eu disse, nós falamos aqui sobre Filemon e Onésimo. Antes de Cristo, eles eram o quê? Senhor e escravo. A relação deles era o quê? Uma relação vertical, não é? Senhor e escravo. Depois de Cristo, eles se tornaram o quê? Irmãos. Uma relação horizontal, porque o amor fraternal, a amizade, o amor de Deus nivela as pessoas. Então, a partir de Cristo, eles passaram a ser irmãos e ter uma relação de igual para igual, porque a amizade transcende todas as barreiras. E como expressão do amor, a amizade não vê nacionalidade, não vê idade, não vê sexo, não vê religião, não vê nada disso. E é isso que nós podemos perceber aqui na história de Ruth e Noemi. Noemi era judia. Ruth era moabita. Noemi era idosa. Ruth era jovem. Mas elas estavam unidas pela adversidade. E a diferença de cultura entre elas não foi o suficiente para afastá-las, né? Porque o amor de Deus estava presente ali e uniu essas duas mulheres. E parece fácil nós dizermos isso hoje, em que nós vivemos num mundo globalizado, da amizade entre pessoas de culturas diferentes. Mas naquela época, principalmente entre judeus e moabitas, é um fato extraordinário a amizade dessas duas mulheres. Os moabitas, se os irmãos estão lembrados, eles são descendentes de Ló, descendentes da união incestuosa de Ló com sua filha mais velha. É uma história triste e terrível que está lá em Gênesis. As filhas de Ló embriagaram o pai, depois a mais velha se deitou com ele para que ela pudesse ter descendência, e os descendentes de Ló com sua filha mais velha são os moabitas. E desde então os moabitas e os israelitas vivem ou viviam em conflito. Então, o fato de Noemi ser amiga de Ruth e vice-versa, uma moabita e uma judia, é um fato extraordinário esse. Como eu disse, a amizade ela transcende todas as barreiras. O mundo diz que não é possível haver amizade entre um homem e uma mulher. Vocês já ouviram esse papo? Não é possível. Entre homem e mulher não é possível haver amizade. É mentira isso. Entre um menino rico e um menino pobre também não é possível haver amizade. Inclusive é difícil quando duas crianças, uma pobre e uma rica, estudam na mesma escola. Não é? Mas é possível sim haver amizade entre um pobre e um rico, entre uma pessoa mais velha e uma pessoa mais jovem. Conversando sobre isso com a Priscila, nós nos lembramos de Paulo e Adriana, com os quais nós nutrimos uma profunda amizade, apesar do pequeno tempo que eles passaram aqui em Juiz de Fora, por circunstâncias que só mesmo Deus explica. A filha da Adriana, para quem não sabe, se chama Priscila. E ela está noiva de um rapaz chamado Daniel. E Priscila faz medicina. E ela se especializou em ginecologia e obstetrícia, que é a especialidade que a Priscila quer. Inclusive ligaram para... A Priscila ligou esses dias para a Adriana. Aí o Paulo atendeu o telefone e falou: Adriana, é a Priscila no telefone. Aí ela: como? Né? Essa hora? O que será que aconteceu? Achou que era filha dela. Porque, e talvez por essa circunstância nós tenhamos feito uma amizade tão, tão grande, né? E por outras circunstâncias também. E eu nunca pensaria que isso pudesse acontecer, né? A Adriana com os seus cabelos brancos e o Paulo com sua barba grisalha, nunca imaginei que eles pudessem se tornar nossos amigos como se tornaram. Eles têm idade para ser nossos pais e se tornaram grandes amigos, né? Nós fomos, inclusive, viajar para Ibitipoca juntos, né? Percorremos aquelas trilhas e foi uma amizade. Também eles são nordestinos, ela é nordestina, uma holandesa nordestina, e isso também nos aproximou muito. Mas a amizade, ela transcende todas essas barreiras, irmãos, de sexo, de idade, de classe social. Louvado seja Deus por isso. E por último, a amizade, a história de Ruth e Noemi, nos ensina que a amizade, ela deve ser desinteressada. A amizade deve ser desinteressada, mas o retorno é garantido, em todos os sentidos. Nós nunca devemos nos aproximar de alguém com interesses, egoisticamente, mas a amizade sempre dá frutos e o seu retorno é garantido. A amizade nunca busca os seus próprios interesses, como é o amor, de um modo geral. É assim que Paulo diz lá em Coríntios 13. A amizade não procura os seus próprios interesses, procura o interesse do outro. Mas a amizade sempre nos dá um retorno, o amor sempre nos dá um retorno. Ela é um investimento com retorno garantido. A história de Ruth nos ensina isso por quê? Porque Noemi, o que que Noemi tinha para oferecer para Ruth? E o que Ruth tinha para oferecer para Noemi? O quê? Além da amizade, materialmente falando, o que que elas podiam oferecer uma à outra? Nada, absolutamente nada. Noemi perdeu o marido, os dois filhos, estava numa terra estrangeira. Ruth perdeu o marido, as duas estavam, né, na rua da amargura, como dizem. Não tinham nada para oferecer uma à outra, mas tinham o amor, a amizade. E elas ofereceram isso uma à outra e receberam de volta o lucro desse investimento. E qual foi esse lucro? Vejam aí em Ruth, capítulo 4. Deus honrou a fidelidade de Noemi. Primeiro de Ruth. Deus honrou a fidelidade de Ruth e abençoou Ruth de tal maneira que ela se casou novamente com um homem chamado Boaz, que era da família do marido de Ruth. Ruth foi abençoada dessa maneira, por influência da sua sogra. Depois os irmãos leiam a história, muitos de vocês devem conhecê-la. Por influência de Noemi, Ruth encontrou um novo marido, alguém que pudesse ajudá-la, sustentá-la. E esse homem era Boaz. E através deste casamento, Ruth se tornou ascendente de Davi. Ascendente de quem? De Jesus. Por causa desta amizade com Noemi, Ruth se tornou ancestral do Messias. E este é um outro dado desconcertante para nós. Uma moabita se tornar ancestral, ascendente do Messias, Jesus Cristo. Essa foi a recompensa de Ruth. E ela também foi imortalizada nessa história, por isso estamos contando a história dela esta noite. E qual foi a recompensa de Noemi? Qual foi? Noemi ganhou um neto do casamento de Ruth com Boaz. Surgiu um neto, Obed. E vejam o que diz lá no capítulo 4, a partir do versículo 13. Assim tomou Boaz a Ruth, e ela passou a ser sua mulher. Coabitou com ela, e o Senhor lhe concedeu que concebesse, e teve um filho. Então as mulheres disseram a Noemi: seja o Senhor bendito que não te deixou hoje, que não deixou hoje de te dar um neto que será seu resgatador. E seja afamado em Israel o nome deste. Ele será restaurador da tua vida e consolador da tua velhice, pois tua nora, que te ama, o deu à luz, e ela te é melhor do que 7 filhos. Vejam que bênção que Noemi recebeu. Recebeu um filho, aliás, um neto, filho de Ruth, que cuidaria dela na sua velhice. Seria o seu resgatador. Pastor Biratã já falou aqui sobre a figura do resgatador. Quando o marido morria, o cunhado, ele deveria se casar com a mulher do falecido. Era assim na cultura da época. O marido falecia, o cunhado assumia a responsabilidade. Como os 2 filhos de Noemi morreram, então não havia resgatador. O marido de Ruth morreu, ela não tinha mais cunhado. Então, um parente próximo, Boaz, na verdade havia um outro parente mais próximo que não quis assumir a responsabilidade, então Boaz foi lá e honrou seu papel de resgatador e resgatou as duas, Noemi e Ruth. Então, o neto que nasceu do casamento entre Ruth e Boaz, chamado Obed, ele seria então o resgatador da sua avó e cuidaria, né, dela na sua velhice e alegraria o seu coração depois da morte do seu marido e dos seus 2 filhos. Estas foram as recompensas da amizade entre Ruth e Noemi. E para encerrar, eu queria fazer a leitura de uma breve meditação. O título é Amigo Longe e Perto. O autor, ou autora, eu não saberia dizer se é homem ou mulher, é Alingis Mafra. Eu creio que seja uma mulher. Amigo longe e perto. Diz assim: pode estar longe e estar perto, ou estar perto e estar muito longe. O amigo. A amizade é um mistério que dá sentido à vida, enxuga a solidão, acende a fé, suaviza a preocupação, a irritação, o cansaço. Na verdade, quando se vive, se luta ou se trabalha sob a boa sombra da amizade, os cuidados excessivos, a desconfiança e o temor vão diminuindo ou se apagando, tornando-se vãos, sem sentido. Posso agir livremente, falar sem timidez, se aquele que me acompanha, me ouve e me observa é amigo. Eu nele confio, me fio nele, vou ao seu encontro e ele vem na minha direção. É que contamos com a mútua fidelidade, nascida de uma intimidade espontânea e natural, isenta de indiscrição, mentira e subterfúgios. Não significa um assentimento combinado ou imposto, uma rubrica debaixo de quaisquer procedimentos, mas a faculdade de compreender, dialogar, mesmo discordando ou inaceitando, é permanecer junto, apesar de tudo e contra todos. Amém? Graças a Deus eu tenho poucos amigos, mas amigos fiéis e leais. E eu considero a amizade uma graça. A amizade é não forçada, é um amor não forçado, não é? Ninguém força uma amizade. Eu não posso obrigar ninguém a se tornar um amigo meu. Então, sempre que aparece um amigo na minha vida, por circunstâncias as mais diversas, eu sempre louvo a Deus e agradeço, porque eu vejo nisso a graça e o amor de Deus. Nós somos todos irmãos, como eu já disse, e nós temos mais intimidade com uns ou com outros. Isso é normal. Não é normal haver panelinhas na igreja, panelinhas fechadas que ninguém pode entrar, mas é normal nós termos afinidade com algumas pessoas mais do que com outras. Mas nós somos todos irmãos, amigos, e este ambiente, irmãos, o ambiente da igreja, é o melhor ambiente para se nutrir uma amizade. Que Deus nos abençoe.